Alô, Salvador, boa tarde, gol 925, livrou, está na Alfa. Alfa Juliette 06, 925. IP 5428 no solo 33, libere direita, solo 121 decimal 9. Libere direita, 219, 482. IP 5428. IP 5428, faça 3. Quilo, 3217, mantém ponto de espera e aguardando instruções. Mantém. 35, chame Recife 125, boa. 25, boa, boa tarde, obrigado, senhor. 3145. Boa. Juliette, Eco Tango, 130 táxi, até Papá, reporte para ingresso no 7, que negar 10018. Chegou no 3, passa. Oceano 314, direto Petrolina, chame Recife 2685. Direto Petrolina, chama Recife 1-2685, Oceanair 6314, obrigado, uma boa tarde. Boa. Lefa Tango, prossiga. Vai utilizar a pista ou direto? Confirme. Vai agilizando, está autorizado direto, bata. Sente, te olha para trás. Web 5729, decolado aos 35, chame agora o controle no 20.8. 20.8, obrigado. 729, cruzando 3.000 em subida, dá alvo. Web 729 ao controle, meu cordial, contato radar. Obrigado, mando da El, web 3594. TAN 3514 em aproximação para pouso, cheque o trem, torre, 1-1-8-95. 2-95, até mais, obrigado. Aí chegou o seu pai, chama a torre. Autoridade imediata, te olha para tanto. Corre, tá 3594. Tá 3594, continua em aproximação, aguardando a pista livre. 104. Dan 3217, autorizado, decolagem, pistão no zero, vento 160 graus, 09. Pouso autorizado, 3514. Web 722, um controle. Veja, apresento 220 com certeza. Desça para 8000, 1018. 8000, 1018. Controle Salvador, boa tarde, é o TAN 3217. 3217, controle, contato radar. Web 729, chame Recife, 125 ANA. 3628, aciona a identificação, Duna 2000 pés, autorizado, 1018. Pode voar, Leda? Livre. Direto, Leda, obrigado. Solo Salvador, bom, boa tarde, Otá 35, no 4, livro na Delta. Cadu, acionamento, time taxi. Não tem Juliette. Alfa, posição Juliette, 4. 4 dados para o táxi, tem 82 a bordo, 3 horas de média, eu sou no meio, até no top 5. 5 mil, né, 722. Pouso, pistão no 0, vento 160 graus, 089. Pouso ali, vamos 3, nós estamos na 10. Checo tanto visual com um tráfego na contínua final. Controle, o Papa Tango Bravo com o Índia para o regresso. Bravo! Salvador, o Papa Tango Bravo com o Índia. Bravo que o Índia, Salvador, 1, 2... tá ouvindo bem o controle? 3628, tá sendo ativo. Muito Muito bom. Bravo, Kilo Índio, estou lhe ouvindo muito bem. Prossiga. É, bravo, Kilo Índio, nivelado no 1.106, proa de Paripe para o regresso ao Salvador. Está autorizado o regresso. Informe passando Paripe. Bravo, Kilo Índio. Estou no 44, sente, mantenha a posição e aguarde. Que Luiz, que está autorizado o regresso, chame em Paris. Mais quebrar a fita visual com o tráfego que está decolando. 210, desça para 2000 direto Duna com 1018. 2000 direto Duna 1018, obrigado. Aluno 395 no solo, 43, libere direita, solo 1219. Direito, 219 no 395. Salvador, boa tarde, dono 395, livrou. Boa tarde, dono 395, pode receber a Alfa Paraná de posição 02. Alfa de 10, portão 02, dono 395. Cutango, decolado às 44, chama agora o controle, 120, decimal 8. 1208, obrigado, bom trabalho. Azul 4144, Alim mantém cabeceira 1-0. Alim mantém 1-0, 4144. Está autorizado, informe passando 5000, 1018. Controle Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Juliette, Eco Tango, decolou no Nandael. JEC Tango, este é o controle Salvador, contato radar. Ciente, controle Salvador, Juliette Tango. Tá 3217, chame Recife 251. Recife 251, obrigado, boa tarde. Boa. Controle Salvador, Papa Romeu, Oscar Bravo. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, é o controle, meu cordial. Piloto Clarão, vai com proa de Vera Cruz, mantendo aqui a serra, linha litoral, via corredor acerto, Oscar Bravo. Ciente, Romeu Oscar Bravo, chame no através do farol da barra. Farol da barra, Bravo. Azul 4144 autorizado, decolagem, pista 10, vento 170 graus, 089. Autorizado decolagem, 4144. Trip 219, está pronto para um pushback acionado. Trip 219, acionado, afirmo. Trip 219, vibração acionada, acionada, acionada, acionada, acionada, acionada, na mar. 5 mil na mar, 4 mil no meio. Controle Bravo, Colinda, passa a parede. Está autorizado o ingresso no Interlagos, chame na rotatória. Reforçará na rotatória, Bravo, Colinda. Oceano 210, velocidade 250, número 13. 250, 6210. Tanto 3628, e descida para 2000, manter a velocidade para ingressar como número 1. Afirmativo, manterá a presente velocidade o 3628. Web 722, vai ser o número 2. Prova Quilo Índia, pista 17, visual 1018. igual para 17 com 18. Bravo, Clínica. Positivo. Da presente posição, vamos partir direto para a final da pista 17, pois existe um grande sequenciamento para pouso da pista 1-0. Entendido. Direto para a final da 1-7. Bravo, Clínica. Salvador, 4144, azul. Tarde. Azul 44, meu cordial. Contato radar. Obrigado. Boa tarde, eu vou 1925. Para qualquer para mim. Autorizado Brasília número 360, Fernando 10, efetua Arboa, Nepa, Topo Zulu 17, 5133 o Transponder, o controle 120, décimo 8, gol 1925 na posição 62. Gente da Vista reportará para o plano 92. Patango Oscar, Golfo Papá, autorizado de decolagem, pista 97, vento 1,60 graus, 079. Eu acho que é Bravo, pulo Índia para a perna do correção, bate pela direita para o 97. Juliette Eco Tango, direto bridge, autorizado pelo melhor centro de controle do Nordeste. Chame 125 Uno e boa viagem. 125 Uno, direto bridge, concordo com o senhor plenamente. Parabéns pelo trabalho, um abraço. Um abraço, capitão. 722, eu vou iniciar uma vetoração para sequenciamento. Direita 240, o senhor vai descer para altitude de 2.000 pés. Vamos navegar no máximo 6 milhas para girar à esquerda. 722. Direita, vem que está transgredindo, dessa vez. Positivo. Antes da ilha de Taparica, o senhor vai girar à esquerda, pois lá existe lançamento de paraquedista. Câmbio. Muito bom, 3628. Qual vai ser a velocidade até Duna? Momento 250, reduzindo para 210. E a partir de Duna, será a redução para mínima. Ah, positivo. É uma boa velocidade. Está autorizado o ILS. Valeu. Reportar a estabilidade. Web 722, vamos iniciar uma curva à esquerda. A proa é a 210, está limitado pelo localizador. 210, Oceano 210, eu vou lhe vetorar para a ilha de Taparica para o sequenciamento. Qual é a sua velocidade agora? 210. Ok, 210. Vamos reduzir para 180 nós. Em Taparica tem lançamento de paraquedista. 180, mantendo Duna, 6210. Positivo. Que Luiz, que ingresse no corredor Interlagos para a rotatória, vai haverá espera para pousar na 17. Web 722 esquerda, pro 130 para o localizador, chama estabilizado. 130, Oceano 210, gira à esquerda, vou ir na proa 360, descendo para 2000, limitado pelo custo do localizador. Esquerda norte, desce 2000, limite o lote, 6200. Azul 4206, sem restrições até 2000 na velocidade ao cruzar 10.210. É o número 4 para pousar na pista 1-0 do Internacional. Reduzindo 2-1-0, sem restrições até 2000, com 1018, 4206. 628, está autorizado configurar a aeronave para o povo. Afirmativo 3628, estabilizado no curso do localizador. Muito bom. Então vamos chamar a torre, 11895. Obrigado, até a decolagem. Até a decolagem. Oceano 210, está passando 6.000 para 2.000 pés. É, a intenção do controle é que não voe além de 4 milhas, pois no setor lançamento de paraquedista previsto. Conselho a Cegolfo para base 8-1. Saldão 1-0, boa tarde. Pan 3628, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. Sabatango Bravo, Kilo Índia. No solo aos 5-6, autorizado backtrack, reporte liberando pista. Oceano 210, gira à direita, proa 80 para interceptar o localizador, chame estabilizar. 80, chamarada. Frequência livre, Romeu Oscar Bravo. Web 722, configurando a aeronave para o pouso, está 5 milhas e meia para o externo. Chame a torre, 1-1-8-95-722. Boa. Bravo que Luiz, vamos executar no primeiro momento um 360 pela esquerda. 4206, vetoração para sequenciamento, esquerda, proa 020, desça para 2000, tem como limite o curso do localizador, velocidade 180 nós para o sequenciamento. A intenção do controle é que antes da ilha de Taparico surgir a direita para o localizador devido ao PQD, câmbio. Reduz 180, esquerda 020, 2000, limite ao NOC 4206. Torre, boa tarde, Web. 6722, na final da 90, baixada para nós. AB5728, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarde ficha livre. Move, controle, meu cordial, contato radar. Índia. Acesse na frequência livre. Cielo 210, localizador livre LS. Livre LS, 6210. O controle autoriza a proa de arbor direto para o 5219 da trip. Está autorizado arbor 219. Azul 4144, chame Recife 251. 251, 4144, boa tarde. Boa. 4206 está navegando com 180 nós. Afirma, senhor. Muito bom. Direita pro 75 pro localizador, chame estabilizado. 075 direita, 4206, reportagem estabilizada. Bravo que Luiz, que é o sul da, de Vera Cruz, sudeste, tem uma aeronave da Azul passando 7000 para 2000 pés. Informação para o Juliette Quebec Kilo. Bravo que Luiz, que o senhor vai prosseguir para a rotatória, eu vou lhe transferir para a torre, mas, é, como informei anteriormente para o Bravo que Luiz, Índia, um sequenciamento grande aí para pouso na pista 10, viu? AB 6722, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 082. Na liga pouso, né? 722. Bravo que Luiz, que vai aguardar a rotatória com a torre em 1-1-8-95. Agradeço a sua colaboração. Bom pouso. Levou 1-9-2-5 para pushback em funcionamento no 6-2-0. 1-9-2-5, Duna para o ILS com 1018. 3-1-9-0. Positivo, 3190. Vamos continuar descendo. 2000 pés direto Duna, câmbio. 2000 na flor de Duna, 3190, obrigado. 210, tá agora 4 milhas para o externo em aproximação. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1-1-8-95, meu cordial, oceano. 8-95, obrigado, boa tarde. O azul 4206, vamos reduzir para velocidade de aproximação. Cheque pré-pouso, à sua frente, a aeronave da Avianca Ocean Air, equipamento Airbus, câmbio. Reduzindo, está estabilizado, 4206. 210, boa tarde, continue a aproximação, a número 2 para pouso, aguarde pista livre. Aguarda. O Gol 925 tem condições de iniciar o push bem. Negativo, tá, vai iniciar o retorno do bus. Só aguarda, 925. Direita, chama solo, 1219. Boa tarde, 3524, informação fixa. 3524, baixa e travou. Baixou e travou, 6210. Oceano 6210, autorizado pouso pistão na 0, vento 160 graus, 089. Autorizado pouso na 10, 6210. 22. Oceano 6210, informa o tráfego à sua esquerda, mantendo espera no setor, não irá interferir com essa aproximação. Gente, 6210. Galeão. Recebe a autonomia? 3 horas e 40. Gente, vai receber a parte 1, Inter, ponto de espera, chame todo mundo, 8-9-5. Vai chamar 0-1-8-0-1-3. Lembre-se, parte 1, Inter, ponto de espera, 2-9-5-1-0-1-3. Número 2 para pouso, aguarde pista livre. Continua com o trajeto. Né? Azul 4206, copiou a torre? Eu não sei se você está bem, eu estou com o seu nome, eu estou com o seu nome, eu estou com o seu nome, eu estou com o seu nome, eu estou com o seu nome.